Livro Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, de Kenneth Reagin. Prólogo por Kenneth Reagin. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, verso 14. O mundo de hoje é frenético, cheio de sons, imagens e muito barulho. Todo esse barulho está brigando pela nossa atenção, tentando tirar o nosso foco de Deus. Algumas vezes é difícil permanecer concentrado em Deus e seguir a sua voz, não é? Nós precisamos lembrar que, como cristãos, temos uma tremenda arma à nossa disposição. Temos um amigo e ajudador vivendo em nós, que nos guia e orienta, mostrando as coisas que estão por vir. Ele é o poderoso Espírito Santo de Deus, e seu trabalho é nos guiar rumo a uma vida vitoriosa que glorifique a Deus. Um dos assuntos que meu pai amava ensinar era sobre o Espírito Santo. Este livro que você está segurando é um dos ensinos mais primorosos de meu pai sobre o Consolador. Desde que lançamos em 1978, este livro tem percorrido todo o mundo. Foi traduzido em vários idiomas e já mudou incontáveis vidas. Por meio deste livro, muitos olhos foram abertos para a realidade do Espírito e para a verdade de que Deus nos irá ajudar e nos guiar. Como viajei e trabalhei com meu pai por anos, vi com os próprios olhos os benefícios de ser guiado pelo Espírito. O Ministério Kenneth Reagin, o Centro de Treinamento Bíblico Rema e a editora Faith Library não existiriam hoje se um homem de McKinney, Texas, não tivesse obedecido à orientação do Espírito Santo em seu interior. Sua obediência permitiu que Deus abençoasse nossa família, esse ministério e inúmeras vidas ao redor do mundo. Se você aprender a seguir o Espírito Santo, ele fará o mesmo por você. Essa edição expandida é um tributo à vida e ao ministério de meu pai, que foi capaz de fazer tantas coisas simplesmente porque seguiu a Deus. É um tributo a você, à sua fome e ao seu desejo de se aproximar dele. Enquanto você lê este livro clássico, com seu conteúdo especial, extraia dele os ensinamentos e deixe que eles mudem seu coração e sua vida. Decida-se por segui-lo e não se apoie em sua própria força. Deixe o Espírito Santo conduzi-lo e você verá tudo o que Deus pode fazer por você e através de você, no seu amor. Kenneth Reagin.